Postigo Consultoria de Gestão Empresarial e Grupo R2O Comunicações ajudam sua empresa a construir o futuro. Um espaço na mente, um lugar no coração. A vida é uma viagem cheia de apreensões, expectativas, experiências, ilusões, realidades que, ao gerarem emoções, provocam sentimentos e despertam novos desejos. A busca por momentos melhores na vida leva as pessoas a uma certa inquietude, instigando o interesse por novas aventuras. O atendimento a essas expectativas é feito com experiências referenciais, que são criadas por essas mesmas ilusões e também pelo senso de realidade. Com base nesses referenciais, criam-se símbolos que servem como identificação. As pessoas procuram se igualar aos seus ícones para serem diferentes da maioria, em busca de superação de suas limitações e de seus próprios referenciais. O ícone não só identifica o que se quer ter, mas o que se quer ser. Ícones podem se transformar em marcas e expressar os desejos do homem. As marcas podem se associar a produtos para atender esses desejos. Com isso, novos e diferentes produtos se tornam o alvo das expectativas humanas. Cada objetivo atingido pelo homem o leva a novas necessidades, em busca de novas sensações. A mente desse espectador é como uma tela branca, aguardando a pintura certa, o espaço vazio a ser preenchido. Quem souber completá-la com as cores certas, terá um espaço em sua mente e o tornará um consumidor e seu cliente. Ao entender a identificação do público com a marca, passamos a compreendê-lo melhor e a atender suas expectativas. É importante lembrar que somos mais impulsionados pelas nossas percepções do que pelas realidades. No mundo moderno, você é o que você come, bebe, veste e usa. Essa gravação é feita a fogo, que é o próprio significado da palavra brand. Na nossa mente, ao nos comportarmos como nossos ícones, nos tornamos parecidos com eles, nos igualamos ou os superamos. Nessa batalha por evidenciação, a marca é uma referência de superação para quem tem acesso e para quem cria. A marca carrega em si a ilusão da promessa, de ser o passaporte para o sentimento de realização. A marca é a expressão dos desejos do homem. Algumas vezes, representa uma clara manifestação, outras, uma misteriosa manifestação dos desejos de quem cria e de quem se identifica com ela. Basta observar que as modas costumam atender grandes insatisfações ou expectativas de grupos bem definidos de pessoas. Muitas marcas nascem em pequenas empresas e nas periferias das cidades, por causa da maior proximidade de seus criadores com os acontecimentos. A marca visa diferenciar o produto, é a mensagem à procura de identidade. O sucesso se dá quando a mensagem encontra aconchego em algum destino. Entender o sucesso da marca é entender as expectativas dos homens, suas realidades e sonhos. A aceitação de uma marca carrega em si mais informações que qualquer estudioso do comportamento possa imaginar. Marcas estabelecem registros de gerações. Marcas mudam comportamentos e, fatalmente, acabam sendo influenciadas por estes. Por essa razão, um chinelo, um sabonete, um alimento atravessam gerações, enquanto bens de maior valor, como carros, deixam de existir. O homem quer bem-estar, saúde, conforto, reconhecimento e destaque. Por essa razão, está sempre em busca do produto mais saudável, mais gostoso, mais bonito, mais confortável, mais respeitável, que dê status, que o coloque em evidência. O Oscar, por exemplo, nada mais é do que uma marca de atendimento às necessidades de reconhecimento. Nesse sentido, consome-se mais a marca que o produto. Para o consumidor, um produto, uma empresa, não basta serem os melhores, tem que parecer melhores. Aproveitar o momento permite conquistar a mente do consumidor. Criar o momento, a conquista do seu coração. Na sua empresa, ao criar produtos e marcas, lembre-se que a mensagem é muito simples. Conquiste minha mente e lembrarei de ti. Conquiste meu coração e não te esquecerei.